Nós temos mais de 10 milhões de eleitores para eleger qualquer presidente da República aqui no Brasil. E temos também, na Europa, na África, em Angola e Portugal, mais de 10 milhões de eleitores. Tem até eleitores na Rússia fazendo propaganda. Em todas as nações do mundo. Isso é muito grandioso, cara. Seu Manuel. Peraí, escuta aqui. Agora você vai escutar aqui. Aqui é a causa. E aqui é o efeito. Porque não existe efeito sem causa. E esta energia está materializada aqui na cabeça de todos como máquina do raciocínio. Depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu estado natural. Aqui somos eternos, e aqui não temos o direito de viver, porque somos destruídos pelas mesmas energias que nos fez, elétrica e magnética. Antes de 1935, quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética, para o desenvolvimento do pensamento e da imaginação. Agora, quem está comandando, de 35 para cá, quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio da humanidade para que todos voltem ao seu estado natural. Todos têm que ler essa obra, senão está perdido. E por isso está essa infinidade aí de desastres, essa infinidade de doenças, como AIDS, como câncer, destruindo a humanidade, porque acabou a fase do pensamento. O pensador perdeu o direito de viver. E por isso essa infinidade de desastres, essa infinidade de cancerosos, de crianças cancerosas, o AIDS, porque o pensador perdeu o direito de viver. Quem pensar está perdido. Tem que raciocinar. Raciocinando vai bem, porque a natureza mudou de fase e mudou seu comportamento. Mudou o comportamento da natureza, por isso houve essa grande seca lá no sul, essa grande seca em Santa Catarina, essa grande seca no Pantanal de Mato Grosso, até no país mais quente do mundo, na África, caiu geada e frio de matar na América do Norte. Tudo isso porque a natureza mudou de fase, mudou seu comportamento. E quem não desenvolveu o seu raciocínio está na iminência de virar bicho irracional. Quem não desenvolveu o seu raciocínio está na iminência de virar bicho irracional, correr essa hierarquia toda de bicho. Quem é que desenvolveu o raciocínio? Porque quem está comandando a fase é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio. Tem que ver, tem que ver para desenvolver o raciocínio. Tem que ler mesmo. Tem que ler. E quem não tem tempo de ler? Hein? E quem não tem muito tempo? Trabalho todo, não tem tempo. Porque quem colabora, basta colaborar com o mundo racional para o racional superior desenvolver o raciocínio da humanidade. Basta colaborar com o mundo racional.